aquele dia em que a gente acorda nem querendo pôr o pé no chão. Sabe aquela nuvem cinza que só traz tristeza e tédio para o coração? Sabe aquele vazio que habita o peito ao sentir falta de alguém? Pois é, acredita que estou bem assim. Sabe aquela saudade de alguém noutra cadeira ao tomar o café? Sabe aquela tristeza por não saber responder a pergunta do seu Zé? Cadê aquela moça linda que às vezes vinha aqui para comprar o pão? E nessa hora eu fico mudo e as lágrimas começam a molhar o chão. Tá tenso, tá feio pra mim. O que eu fiz pra viver assim? Será que lhe faltou amor? Pra ver se eu te esqueço, mas parece que você pediu pro relógio atrasar todos os ponteiros. Sem você o eco dessa casa foi parar na cozinha. Acredita que até minha escova de dente está se sentindo sozinha. Ai, ai, tá se sentindo sozinha. Tá tenso, tá feio pra mim. Pra viver assim, será que lhe faltou amor? Tô rezando pro tempo passar, pra ver se eu te esqueço. Mas parece que você pediu pro relógio atrasar todos os ponteiros. Sem você o eco dessa casa foi parar na cozinha. Acredita que até minha escova de dente está se sentindo sozinha. Ai, ai, tá se sentindo sozinha. Sentindo sozinha, está se sentindo sozinha, está se sentindo sozinha.